pintinho na boca, louca, louca, louca. Ela bebe, fica alegre, essa é minha amiga Fran. Ela gosta de curtir, bailar até de manhã. Ela bebe, fica alegre, essa é minha amiga Fran. Essa minha amiga gosta de calçar. Quando ela bebe, ela não para de dançar. Essa minha amiga gosta de calçar. Quando ela bebe, ela não para de dançar. É no pagode, no baile funk. Ela bebe, fica alegre, essa é minha amiga Fran. Ela gosta de curtir, bailar até de manhã.